falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta histórica de alta densidade para aqueles que praticam, estão em formação, estão em treinamento, estão em supervisão, estão em vias de autorizar seu desejo de analista. Pergunta de Gabriel Marcial. Dunker, poderia falar sobre a análise didática, a diferença dela com a análise comum? Bom, essa é uma questão bastante explosiva. Ela atravessou toda a história da psicanálise como um problema. E muitos dizem que é um problema que, assim, tem tratamento, mas não tem solução. No começo, o Freud não tinha uma preocupação em regulamentar, em discriminar quem que poderia, assim, praticar a psicanálise. E ele transmitia a psicanálise com os seus pacientes, com os seus amigos na Sociedade Psicanalítica de Viena. E à medida que o movimento psicanalítico vai crescendo, ele se vê, assim, obrigado a, em primeiro lugar, estabelecer algumas recomendações técnicas gerais, né, do que de como a gente faz, como a gente pratica a psicanálise. Mas, em segundo lugar, em resolver essa questão de decidir, assim, como é que se formam psicanalistas, como é que a gente reconhece um psicanalista, como é que a gente vai fazer essa passagem, né, para a experiência de cada um com o inconsciente para, no fundo, o espaço público, para a apresentação, justificação, garantia de que aquela pessoa é um psicanalista, ela está autorizada a praticar a psicanálise. Vejam que essa questão ela, foi assim, sendo adiada, de certa maneira, pelo próprio Freud, e ela só chega a uma primeira formulação em 1925, pela mão assim, do Max Eitingon, pela mão de Abraham, pela mão do quê? Daqueles que estavam mais distantes de Viena, na Inglaterra, na Alemanha, na Hungria, e que queriam e precisavam assim, de uma de alguns critérios para decidir quem é que pode praticar a psicanálise longe e distante do seu fundador. Porque no começo o Freud dizia, bom, então você está praticando a psicanálise, e isso acontecia no interior de dessa experiência, vamos dizer assim, de pesquisa, de invenção, de proposição de uma nova prática. Então, a partir dessa data, 1925, vai se assim, sedimentando o seguinte: a formação do psicanalista requer anos de experiência própria no divã. No começo não se sabia dizer assim por quanto tempo, até onde, quantas vezes por semana. Mas, segunda condição, um período longo em que a condução dos seus tratamentos passa por um processo de supervisão e um certo circuito de estudos teóricos, estudos conceituais para o domínio, então, do saber psicanalítico. Nessa altura, o Freud dizia assim, olha, para fazer isso, a pessoa não precisa ter uma formação anterior universitária específica. Ela não precisa ter cursado medicina, não precisava ter cursado psicologia, que naquela época nem era ainda uma disciplina autônoma em todos os países do mundo. Ele defendia vigorosamente, vão lá ver o texto, a questão da análise leiga, defendendo o Theodor Heick, que não era médico, que praticava psicanálise, que foi processado como alguém que estava usando ilicitamente a medicina. E foi absolvido, o texto do Freud foi contado, mas mesmo assim, em vários países, se estabeleceu, por exemplo, Estados Unidos até a década de 60, África do Sul, que para você exercer a psicanálise, você tinha que ter feito a medicina antes. Nesse período, vamos dizer assim, de 25 até a década de 60, até, na verdade, a aparição de vários questionamentos sobre a análise didática, a formação do psicanalista ocorria necessariamente na International Psychoanalytic Association, ou uma das suas associações reconhecidas, ou um dos seus grupos de estudo reconhecidos ao longo do mundo, E que passava por então um certo número de horas em que você atende pacientes, um certo número de horas em que você supervisiona pacientes, um certo número de horas que você tem de aulas teóricas e um certo número de horas com um analista de data. Quem eram então os analistas de datas? E eles eram aqueles, em geral, mais antigos, mais experientes, aqueles que galgavam uma certa hierarquia dentro das associações de psicanálise e que, assim, coercitivamente, se você quisesse tornar psicanalista, teria que fazer uma análise com esses analistas, que compunham, então, listas, né, em que as pessoas, às vezes, ficavam anos esperando para que um analista de data abrisse uma vaga para você poder fazer a sua análise com ele e, portanto, se tornar um psicanalista propriamente reconhecido, autorizado. Para vocês terem uma ideia de como a coisa adquiriu contornos jurídicos, né? Ernest Jones patenteou a expressão psycho-analysis como um método de uso exclusivo de prerrogativa da British Psychoanalytic Association. A análise didática, então, entrando mais a fundo, ela implicaria uma modificação importante, que era a convivência do analisante com o analista. Esse era o primeiro ponto de pauta, porque você já escolhia o seu analista porque frequentava a sociedade de psicanálise. E a sua análise didática muitas vezes não começava logo no início da sua formação. E mais, muitas vezes você fazia uma psicoterapia, fazia uma análise com um analista que não era didata, e isso não era suficiente para marcar então a tua formação. Na análise didática, se entende assim que além das interpretações, do manejo da transferência, além da associação livre, que já acontece em todos os casos, haveria assim uma espécie de suplemento em que o próprio caso do analisante, ele é assim tematizado, as intervenções são assim discutidas às vezes, onde o próprio processo é objeto de uma ponderação, é objeto de um esclarecimento periódico, para que a gente tenha então a experiência e uma espécie de domínio pedagógico, didático, representativo do que está acontecendo. Bom, isso, claro, vai depender muito e vai variar muito com o estilo daquele psicanalista didata, com a cultura onde aquele psicanalista didata está assim praticando a psicanálise, mas o fato é que isso produziu um grupo, vamos dizer assim, de extrema concentração de poder ao longo de todo o mundo. E um grupo que começou assim a achar que não era muito interessante abrir, né, a facilitar para que muitos outros analistas de data se estabelecessem. Isso gerou uma tensão, isso gerou um movimento para que, vamos dizer assim, as pessoas demandando análises didáticas e as análises didáticas mais ou menos assim reduzidas àquele grupo de analistas que acabavam cobrando mais e mais e mais. Então, as análises didáticas ficaram também conhecidas por serem análises de preço, né, de valor, de honorários muito elevados, o que aumentou a controvérsia a respeito de, bom, por que esses e não outros? Será que esses são os melhores analistas? Ou será que esses são os analistas com mais antiguidade, né, com mais percurso? Será que, de fato, esses são os melhores analistas? Ou são aqueles que galgaram posições de poder dentro da instituição, das associações, das sociedades de psicanálise? Então, aí, nos anos 60, nos anos 70, começam a acontecer casos problemáticos. Por exemplo, aqui no Brasil, o caso de Amílcar Lobo, que era um candidato a psicanalista, que fazia análise com um psicanalista didata, chamado Leão, e Amílcar Lobo fazia também o seu estágio militar, né, naquele momento, e foi chamado como médico para assistir, né, no sentido de manter aquela pessoa que está sendo torturada viva ou em condições de falar, ou seja, um assistente de tortura. Bom, acontecia, ele falava disso na análise, o analista aparentemente não achou prudente tornar isso público. Um grupo de argentinos que já tinha uma discussão crítica em relação à instituição psicanalítica, ao seu fechamento em torno do hiperpoder dos didatas, né? Grupo Plataforma, liderado por Marie Langer, a partir de uma denúncia, né, de Helena Besserman Viana, a psicanalista brasileira, levam isso para o caso, né, para o encontro mundial na Suíça. E aí, então, começa, é um exemplo, né, de um questionamento do excesso de poder ligado a essa maneira de organizar as coisas dentro das associações psicanalíticas. Desse ponto de vista, ficou claro, né, a análise comum pode ser feita com qualquer psicanalista, com qualquer algum que se autorize como tal, como psicoterapeuta, mas a análise verdadeira, né, a análise aquela que legitima para a prática, só podia ser feita dentro de instituições e com essa cláusula do analista didata. Bom, Lacan se indispõe desde o início com esse processo. Ele era presidente do Comitê de Técnica da Sociedade Psicanalítica de Paris, por volta aí dos anos 40, e se indispõe com Saranac, que era um analista didata dessa sociedade, e diz: olha, Lacan, a psicanálise não pode ser prerrogativa na medicina, né? Então a gente também não pode ter como prerrogativa psicólogos. E a formação como analista é uma coisa à parte, é uma coisa que depende assim das regras aqui constituídas. Bom, Lacan acaba saindo dessa sociedade, tem toda uma problemática de se é readmitido ou não em Estocolmo 60. Então vem uma diretiva de que Lacan e Doutor estariam fora, porque eles não seguiam então parâmetros adequados, né, de transmissão da psicanálise. Entre eles, quais eram? Sessões com tempo variáveis, sessões de tempo variável, e convivência analisante-analista, né? Os seminários da Lacan eram abertos, os analistas frequentavam, ele tinha assim essa proximidade demasiada. E mais, como analista didata, ele recebia muitos analisantes, porque fazia sessões também de tempo variável, e isso indispôs outros analistas didatas contra ele. Ao mesmo tempo, em textos como Situação da Psicanálise, em 1956, e Proposição de Outubro, de 9 de outubro de 1967, ele vai questionar duramente o poder dos analistas didatas. Ele vai dizer: isso foi uma invenção meio pós-freudiana, e isso faz parte, né, da acomodação da radicalidade da psicanálise é um certo conformismo institucional. Isso faz parte do processo, vamos dizer assim, de elitização e emburrecimento da transmissão da psicanálise. Isso faz parte do silenciamento, né, das gerações mais jovens no processo de formação. Ele criticou severamente isso. Em oposição, então, à prerrogativa da psicanálise didática, ele dizia: não há diferença entre a análise didática e a análise, né? Análise é análise. Aliás, essa definição que ele dá: psicanálise é todo e qualquer tratamento conduzido por um psicanalista. O que só adensa ainda mais a questão de saber quem é que é psicanalista, como é que faz para se tornar psicanalista. Vem então essa tese bastante revolucionária, né, de que o psicanalista ele só se autoriza de si mesmo, né, e de mais alguns outros na sua análise. Então, a sua análise seria assim o ponto fundamental, né, de sua autorização dentro da transferência, dentro do que? Da transmissão que cada analista faz do seu desejo para outros analisantes. E toda a análise levada a seu termo, e aí nós vamos o quê? Discutir o que é o final de análise. Toda análise levada a seu termo produz um psicanalista. Tá, mais à frente, isso vai fazer parte de uma proposta, vamos dizer assim, de um outro tipo de instituição. não uma instituição genealógica, né, baseada num poder transmitido, vamos dizer assim, familiarmente, de Freud para seus discípulos direto e direto e assim por diante, mas esse modelo que ele inventou de escola de psicanálise. Por isso é a proposição de outubro de 1967 sobre o analista de escola. Nessa proposição, ele vai então falar que a formação do psicanalista deve envolver um conjunto de condições. Por exemplo, ela deve ser garantida por uma escola. E, por exemplo, essa escola deve ser composta por um órgão de base que são os cartéis. Então, os cartéis, vejam só, né? Eles são um órgão de base, mas eles não são um órgão incluído completamente na escola. Elas podem ser formadas por pessoas que não pertencem, que não são membros, né? Muitos cartéis são assim, né? Gente que tem um interesse pela psicanálise, quatro se escolhem livremente, escolhem o mais um declara isso para uma escola de psicanálise e depois, de tempos em tempos, há uma permutação entre os cartéis, de tal forma que também os órgãos de direção da escola funcionassem como cartéis. O que que Lacan queria com isso, né? Distribuição de poder, né? Transformação dos lugares. Daí ele propunha também que a gente pode fazer a crítica permanente da escola a partir de um novo tipo de analista. Tinha, como você diz aí na pergunta, analistas de datas e analistas comuns, não de datas. O Lacan propõe dividir as coisas em outros três termos, que ele chama de os praticantes. E a gente pode dizer, bom, um praticante é o clínico em geral, é aquele que lê um pouco de psicanálise, que tem uma afinidade com essa corrente, mas que, bom, não fez uma formação, né, não participou de uma escola, de uma associação, de uma instituição que estaria regida por essas condições. Mas então, além do analista praticante, a gente teria o analista membro de escola, que é aquele assim mais reconhecido socialmente, aquele que um pouco herda o papel do analista de dados, mas a análise com ele não é prerrogativa para nada. A não ser pelo fato de que no final das análises, os AMEs, os analistas membros de escola, né, indicam passadores para a experiência do passe, que é outra condição aqui da escola do Lacan. Então, a gente tem os praticantes, os membros de escola e os AEs, né? Os analistas de escola, que tem uma dupla função, né? Transmitir a sua experiência no divã para que outros possam se beneficiar disso, para que possa avançar a pesquisa sobre a psicanálise, né? Então a gente tem aí o quê? Um tipo de casuística, né? Discutida, casos que são apresentados, são pensados, e também uma função de, vamos dizer assim, crítica das práticas dentro da escola, ou seja, crítica do poder. Para alguns, esse modelo bastante discutido, porque tem gente que diz assim, não, mas no fim da vida o Lacan diz que isso não deu certo, ele dissolveu essa escola, fez outra, então tá valendo a outra, valia a primeira, o que que é que realmente define então esse sistema de formação e transmissão da psicanálise, pelo qual a gente vai ter novos analistas no mundo. Bom, essa controvérsia continua aberta, mas de toda forma, para a tradição lacaniana, a figura do analista de data, ela se dissolveu, ela não existe mais, né, como tal. E nem mesmo essa exigência de que você tem que fazer análise com este ou aquele para que a sua análise seja, vamos dizer assim, que dessa análise venha uma nomeação como analista de escola. E isso é muito interessante porque forma então um conceito de escola que é poroso, né, que envolve também a sua exterioridade. Envolve também a sociedade civil, envolve também o fato que não é só uma instituição, né, hoje, que define o que é a psicanálise, mas também comunidades pelo mundo que se organizam para promover o estudo, a pesquisa, a transmissão do desejo de Freud. Então, analisantes, analistas, clínicos, psicoterapeutas, xamãs e companhia, quem quiser receber mais conteúdos sobre análise, formação do psicanalista, clique aqui em Acheronta Movebo, né? formação é uma travessia, como dizia lá o Guimarães Rosa, né? Uma terceira margem do rio, uma travessia que envolve assim experiência com o tempo, experiência da passagem, experiência da palavra com o inconsciente. É isso aí, gente. Por hoje é só. Música.